Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nostalgia, Som e Magia. É dia 24 de janeiro de 2016 e eu sou o Carlos Bonaparte. Vou fazer-lhe companhia durante 60 minutos. Espero contar com a sua presença, com a sua companhia e com o seu deleite das músicas que vamos ouvir nesta edição. São, na sua maioria, músicas dos anos 60, 70 e 80. Às vezes mais para a frente, às vezes mais para trás. Mas agora vamos começar com um arrastão vindo do Brasil, trazido pela eterna Elis Regina. Nesta edição do nosso Nostalgia Sem Magia, vamos também recordar música de Susan Vega, a música chama-se Moonlight Shadow. E também de Vicky Leandros. Chama-se esta música Après Toi. Ela venceu um festival Eurovisão da Canção, não me recordo agora o ano, mas o que interessa é que nos deixa sempre saudades recordar estas belas melodias. Para vocês que estão aí, uma ótima noite e até já! Jangada no mar, ei, ei, ei, hoje tem arrastão, e todo mundo pescar, chega de sombra e João. Santa Bárbara, me abençoai. Quero me casar com Janaína. E puxa bem devagar. Bem-vindo à arrastão, é a rainha do mar. Vem, vem na rede, João, pra mim. Olha, viveu o nosso Senhor. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Beleza dos tempos é que eles nos deixam beleza. Essa é a imagem que eu tenho depois de ouvir estas músicas. Recordo que algo que é básico, mas que todos nós nos esquecemos mais tarde ou mais cedo, que é estas músicas já foram um êxito no momento, já foram novidade, não é? E agora temos aqui a recordação, não é? Eu lembro-me, por exemplo, de ver músicas que eu acompanhei, foram lançadas, foram novidades e fizeram muito sucesso. E agora, pronto, são memórias. Vamos ouvir Gal Costa cantar a Gabriela, Alain Barrière com Mavi, uma música lindíssima, e por falar em Mavi, Salvatore Adamo com C'est Mavi. Este é o Canal 1 da Antena Web. Eu sou Carlos Bonaparte e o ouvinte está a escutar o Nostalgia, Som e Magia. Boa noite. Quando eu vim para esse mundo, eu não Hoje eu sou Gabriela, Gabriela, meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela, meus camaradas. Eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Eu sou sempre igual, não desejo mal, amo natural, etc e tal, Gabriela. Você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me Je sais. je crois trop en l'amour. Ça fout le cœur. Je sais. On dit que ça revient. Ma vie. Selon le chemin, ma vie qu'il est long le chemin. Antena Web, Canal 1. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours. Mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su t'émouvoir. Je te couvrais de fleurs. Mais quant à mon firmament, j'ai vu des nuages noirs. J'ai senti la froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies. C'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Chaînes, mes amours, mes amis savent que tu me tiens. Devant toi, sur scène, je trouve ma patrie. Dans tes bras, je suis bien. Le droit d'être triste quand parfois j'ai cœur gros, je te l'ai sacrifié. Et devant toi, j'existe, je gagne le gros lot. Je me sens sublimé. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, non, c'est pas le paradis. C'est ma vie. Salvatore Adamo, um cantor italiano, mas que cantou sobretudo em francês, deixar-nos a sua belíssima voz numa recordação sempre grata deste cantor de fama internacional. Vamos agora seguir com mais três temas, numa madrugada que espero que esteja a ser do seu agrado. Deixe-me também dizer-lhe que há muitos programas no site da Antena Web, designadamente no Canal 1, e nesta senda o ouvinte tem à sua disposição vários programas, no próprio Canal 1, vários programas para seu deleite e apreciação. Pode ouvir, pode partilhar, enfim, pode fazer muitas coisas enquanto ouve o nosso programa. Pode, por exemplo, ouvir outras, ficar a conhecer outros programas, não digo ouvir porque senão fica um pouco confuso, mas ficar a conhecer outros programas, navegar pelas páginas de programação e ficar a conhecer outros espaços radiofónicos. Vamos ouvir agora Alain Delon com Dalida. A música chama-se Parole, Parole. Angela Maria traz-nos Beijo Roubado. Pois é. Vamos também ouvir Queres Ser Minha Amante? A melodia é cantada por Camilo Sesto. Boa noite e até já. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon mot. Voilà mon destin. Te parler. Te parler comme la première fois. Avec comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas. déjà, je t'inventerai. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon nom. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Canal 1. Sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma. y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Estamos de volta, estimado ouvinte, depois destas três melodias. Agora vamos ficar com mais três e depois as despedidas. Charles Aznavour traz-nos Isabelle, Paulo de Carvalho, Meninos do Ambo e Chico Buarque traz-nos o seu Faro Tropical. Depois, quando eu voltar, já será para as despedidas. Até já! Depuis longtemps, mon cœur était à la retraite et ne pensait jamais devoir se réveiller. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête et l'amour m'a repris avant que d'y penser. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle. Isabelle, Isabelle, mon amour. Comme on passe le doigt entre l'arbre et l'écorce, l'amour s'est infiltré, s'est glissé sous ma peau, avec tant d'insistance et avec tant de force, que je n'ai plus depuis ni calme, ni repos. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Les heures près de toi fuient comme des secondes.

era referente ao comandante Che Guevara, mas foi um sucesso. Foi realmente um sucesso esta música. Hasta siempre. Vamos ficar por aqui. Eu volto na próxima semana. Para si, ouvinte, um forte abraço. Bom domingo e até lá. Creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está el coraje? ¿Por qué hoy estás vencido? Mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora sufra. Y llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todo. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha golpeado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. Es la ruleta en que apostamos todo. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: deixara tudo quanto existe para o fazer feliz. A noiva, a mãe, pensando agora naquela cena que na estranja vi. Recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de vez. Vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei. Canal 1. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable variable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.